vai direto ao São Paulo. Obrigada. Eco Delta Fox, escutou? Ah, me autoriza a voar direto ao voo de São Paulo, a 2500 pés? Autorizado, livre ascensão, 2500, Eco Delta Fox, direto ao voo. 2,5 direto ao voo, Eco Delta Fox, 098, eu ajusto. Passaredo 2231, não copia? Copia, passaredo. Passaredo 2231, autorizado para o aeroporto de Barreiras, via rota do plano de voo, nível 160. Saída Momo, transição WhatsApp. Após decolagem de curva à esquerda, transponder 5116, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Gente, o passaredo 2231, passaredo Barreiras, nível de voo 160. Que a rota proposta, decola a capoeira no zero, bombo transição passar, em curva esquerda, 5196, 2080, com todo o tempo. Correto, passageiro 2231, chamei pronto para buscar questionamento. Muito bem. Solo, tá 3567, posição 4, buscar questionamento. Cana 3567, autorizado, inspeccionamento, vem para táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, Cana 3567. 097, Juliette, vem cá. 097, mantenha a posição. Até. Voo 2009, autorizado, ali aí, decolar, pistão 10, vento no 40 graus, 109. Livre decolagem, 10, gol 2009. Temos 09 e irá iniciar o pushback na posição 04. Vai aguardar. 4, se fazer algum tempo, azul 4063 na 3. Para o táxi, gol 659. Negativo, azul 4065 agora. 36 Guarulhos. Eu vejo a alternativa. 181, senhor. Está alternando Guarulhos. Tá com 3:36. A contato, we have to reduce 2090 for the 076. Affirm, 2009 com 076. Got for 2-0-0 com 076. 076, traffic 11 o'clock, 90 miles. Under zone intersection, maintaining 2000 feet. At Alpha Tango 72. 2795, torre 1185. 2795, controle. Torre em 1, não confirma a frequência da torre? 1-1-8-95 1-1-8-95, azul 2-7-1-5 0-0-7-6-22-2000, cleared ILS sector runway 10, come established. Enter descending 2000, do not call established ILS runway 10, contact 076. Eu chamei a 314, autorizado direto Duna, descendo para 3.000 pés, livre das restrições, o ajuste no 09. Direto Duna, 3.000 pés, com no 09, né, 314. Chamei a 314, apenas corrigindo, desse mantenha 4.000 pés, ajustado em 109. 4.000 pés, 0.8, né, 314. Vitor, Kilo Delta, sendo identificação de chegada mão, desse mantenha o 050 com Dona Delta. Identificação já mudou, né? Pra ver do ar com receita, ok? Estou passando aqui o 90, intercida, possível 1500 pés, rotatória. Gente, direto para hoje Parite. Vitor, Kilo Delta, Parite, descendo para 3500 pés. O ajuste no 09. Ô, Vitor, 3500, hoje Parite, está fazendo um pequeno desvio aqui na. Tio Vitor Clodão. Controle é o gol 2009-2000, bom dia. Gol 2009, contato radar, saída da El, mantenho 240. Dael 240, pode ir para Dael 2009. Cruzado direto, Coral. Coral grato ao 240, gol 2009. Although the report show 021 Alpha, we request the GNSS test approach runway 10 for training. Negativo, gol 1884, aguarde mais um instante. Aguarda. Brasil, última na alfa, liga copy. Affirm, after failure intersection, direct Sierra Vitor 367. Confirm, control 01 alfa. Clear, direct Sierra Vitor 366. Copy, Sierra Vitor 366, after failure intersection, control 01 alfa. Para o táxi 3567, 173 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, até no Berlândia. Para o 3567, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0 via taxiway Índia, no ponto de espera chame torre em 118, décima hora 5, ajuste 1018. 1018, na Índia, 1085, 3567. 11895, Condor 076. Controle 966 da Gol, bom dia, qual é o meu? 966, identifique se chega da Mário e se mantém o 050. Mário 50, obrigado. 9 da Santa, atualizado do espectro de acionamento, azul 4065. Estou chamando para o Gol 1884, posição 7. Gol 1884, autorizado acionamento pushback, chame para táxi. Porta táxi, 1884. 6, continue approach, send by runway vacated, train H1018. Track train H1018, Condor 076. Door Tower, good afternoon, Shannon 6327, information Romeo. Chanel, 6327, send by for the clearance. Roger, it's possible SID, please. Ana 21, Ana Livrana na Delta, o azul 2715, boa tarde. Chanel, 6327, confirm your flight level. Flight level 220 in accordance to the approved to the center. Roger, SID is dial. Dial, thank you. Solo, Salvador é o azul 2715. Azul 2715, taxi via Alfa Kilo para a parte 3, atende aos sinalizadores, posição prevista 4 Romeo. Atende Alfa Kilo para o pátio 3, confirma a posição? Azul 2715, posição prevista é 4 Romeo. 4 Romeo, o azul 2715. São 3835, cena de identificação chegada bom, se desse mantém nível 050. Luciano, seu número 5 na aproximação, mantenha-se no PC. Vai atingir 4.000 pés, vai chamar 63 ou 94. 394, confere, desça para 2.000 pés, está autorizado ILS, reporta quando no localizador. 2.000 pés, autorizado ILS, 3.394. Brazil 21 Alpha descend to 3000 without restrictions, QNH 1018. Descend 3000 with no restrictions, QNH 1018 in Portugal 021 Alpha. Gol 1884, 2 do táxi de Apache, o táxi Índia, até o ponto de espera pista no zero. No ponto de espera, chame torre em 1.18.95, ajuste 1.0.18, segue como número 3 para decolagem. 5, 4, Índia, ponto de espera 2.95, ponto de espera 1.0, gol 1.84. Controle Salvador, Romeu 2.0, formação Romeu, desce ao 170. 0-2-0, se a identificação chega da Mari, vê se mantém em nível 050. 050, chega da Mari, vou ver 2-0. 0 via táxi Índia, no ponto de espera semi-torre em 1-1-8-0-9-5, ajuste 1-0-1-8. Espera via Índia, chama a torre 1-1-8-0-9-5 azul, 4-0-6. Toca o deck, Brasil, 06. Vento no 5-0 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0 para o mesmo cenário. Sobre, boa tarde, 3567, ponte espera da 1-0, pronto. 3567, autorizado, aliás, estão 1-0. Ali mantém. Não, 6-7-7. Chalé 6827, clear to Sierra Bravo, India Lima, via Golf 677, flight level 220, dial departure, coral transition, squawk 5144, Salvador approach control on 120.80, call ready for startup and pushback. Okay, we'll do for startup and pushback, is clear flight level 220 to Ideal, dial transition, coral transition, call code 5144, 1208 and Golf 677. That's correct. Ocean is 6327. Report ready for pushback. You do 6377. Ocean M3 no 4, continua a aproximação, guardando pista livre. Altímetro no 018. 018, Ocean M3 no 4. Remota 1-2. Clears Alas Factory Runway 10, comp study. Descent 2000, clear Alas 10, clear back established Portugal 021 Alpha. We request units that approach for training. But it doesn't maintain 2500 feet. Portugal 021 Alpha, QNH is the same, 1018. 2100 feet, QNH 1018, Portugal 021 Alpha, copy. Salvador, boa tarde, Gol 659, Dael. 659, contato radar na decolagem, saída Dael, subiu ontem 360. 360, Dael, 659. Patango, Oscar, Juliette, X-Ray, confirme, está em condições visuais ou instrumentos? Gente, autorizado a chegada a MAN, desse aí mantenha o nível 050 quando no ideal. Patango Vitor, Índia Juliette, em condições visuais, autorizada a descida para 3.500 pés, o ajuste no 018, direto para IP. Para 3.500 pés, o Vitor Índia Juliette. Autorizada a descida para 050, informa o modo de charme intermitente, lógica Juliette X-Ray. Vitor Índia Juliette confirmando, autorizada a descida para 3.500 pés. Salvador, boa tarde, são 3567. 3567, contato radar, saída Árvore Elefa, tudo mantém o 360. Árvore Elefa 360, são 3567. via do Cida Via, gol no 966. 966, autorizado descida para 2000 pés, o ajuste no 08. Livre ILS, reporta no localizador. Boa tarde, localizador, obrigado. Chalé 6321, coordene com a equipe de solo após a passagem do 767 da Condor, autorizado ao pushback funcionamento. São 3235, copiou? Prossiga para 3235. Produção para 230 mais. 700, 3235. Errou. Obrigado. 314, solo 19, libere para cima direita via Fox, chama o solo, 121, desce uma 1. Via Fox, 21, 1, 7, está autorizado, 223. É, eu desço para 3, meu país, o ajuste na 08. 3.028, gol, 60. 1-8-1-0-1-8. Tendo pronto, Canet 1018, Portugal 0219. Azul 4065, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizada a decolagem da pista no 0, azul 4065. Nível 320, saída da El, Leda, Módiva. Após a decolagem de curva à direita, frequência, correção. Transponder 5152, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Ok, o senhor 3155, atrasado Salvador, atrasado Guarulho, nível 320, roda com um plano, principalmente a coisa do 10. Saída da El, lei da pós morte na curva de ilha após a colagem, chamando 120, decimal 8, transponder 5152. Correto, o senhor 3155, chame para pushback da meta. Então, lá, chegamos em 5. Paulo, boa tarde, Chanel 6314, Pro, Sanar, Alfa. Chanel 6314, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Julian. Alfa, reporte antes da Julian, 065, decolado 221, chama o controle Salvador, frequência no 20.8. 20.8, azul 4065, bom dia. Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Decolando runway 10, Portugal 021 Alpha. Poderia confirmar 659? Estamos centro Recife em 125, ONU, backup em 13325. Recife, ONU 3325, ONU 659. Salvador, então 3567, esse é o centro de Lefa. Prezado. Direto Lefa, 3567, obrigado. Boa tarde, controle, azul 4065, 1500. 4065, contato radar sério da EUS, eu mantenho 340, após 2000, direto Lefa. Contato radar 340 após 2000 letras, o 4065. Tá, aqui, rapaz. Você contato com o modo Charlie, desça para 3000 pés, ajuste no 08, verifique o mesmo. 3000, alta 08. Chama centro Recife em 1260, alternando em 1288. Então, 3567, centro Recife, 1260, 288, boa tarde. Passaria do 2231 para o táxi, fala 62 a bordo, tornei meio de menos de horas, alternativa a Brasília. Eu vou, acho que o Juliette é fã. Direto rotatória, resposta com visão com campo, Vitor Kilo Delta. Direto rotatória, já reportará a visão com Vitor Kilo Delta. Zona 966, tráfego 10 horas 9 milhas, cruzando 3 mil pés em descida para 1.500 pés, um Papa Alfa, Tango 4. Obrigado, tenente Kez, interceptar o localizador, está visão. Com 966, completa sua torre em 1118, decimal número 5. 1895, bom dia. Com 620, dispara 2000 pés, está autorizado ILS, reportando o localizador. 2000, chamará no localizador, autorizado X-Ray, igual 620. 3835, reduza para 2009. 2003835. Desça para 4 mil pés, hoje destino 018. 4 mil, 3, 2, 3. Torre 18, ponto 95. Call ground, watch one, decimal one. It's a runway via Foxtrot, ground 1, watch 1, Torre Salvador, o Patango Vitor, Kilo Delta, visual com campo, visual com tráfego. Patango Vitor, Kilo Delta, autorizado sinal no 7, reporte passando em RMAR, altimetro no 0 ou no E. Contrame 18, Kilo Delta. Boa noite, 84, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Livre de colagem, não no verbo, 1884. Espera que a parceira do zero está pronta. Oxanema 321, mantenha a ponta de espera. Passareiro 2231, autorizado táxi para a ponte espera pista 10 via pátio principal táxi Índia, no ponte espera semi-torre em 118.95, ajuste 1018. Passareiro 2231, livre táxi, ponte espera captura 10 via Índia, torre ponte espera 2295. Salvador, frequência 10.8. 208, 234, obrigado, boa. Olha, o gol 1884 decolou na Fuca. 1884, contato radar saída Fuca, se for para 230 sem restrições. 230 sem restrições, quando possível, prodigamo 884. É presente, Jamo, no 884. Jamo, 884. Descida, ou 3835? 3835, afirma, desça para 2000, 3ADLS, reporta no localizador, hoje, chão 08, SAM 3835, em redução para 190 mais. Guinness 10, vai a taxiway Juliet. Taxi 2010, vai a taxiway Juliet, Portugal 021 Alpha. Azul 4065, chama Centro Recife em 125 decimal 1. Centro Recife em 125 decimal 1, Azul 4065, pode vir. Libra, altimetro no 018. Forma o tráfego, Papa Alfa T4, à sua esquerda, aproximadamente 3 minutos do campo, fazendo 360 pela esquerda, não interfere com a sua aproximação. Sente, bom menos 0 guarda, autorização de pouso, pista 190, ajuste 1018. Voo no 966, solo 28, libera a direita via Fox, chama o solo, frequência no 21, decimal 1. 21, 1, esquerda, Fox, obrigado. Bom, Romeu, Juliette, India, Papá, confirme, bate que se encontra em direção de pista. Ah, atualmente agora no bate 5, em frente ao hangar da aérea de parque. Solicitando, se possível, a capteira 17 para decolar o... Gente, aguarde, envolve a Romeu, Juliette, India, Papá. Você aguarda, Juliette, India, Papá. Paulo Salvador, muito boa tarde. Agora 966, livrou Fox, táxi nas suas coisas. O 1966, autorizado táxi para a posição 04, via táxi Alfa e Juliet. Alfa e Juliet para 04, Golo 966. Delta, mas até a final no site aguardando instruções. Delta. Completa final com a torre em 1-1-8 do Small 95. Acho que o Juliette foi em instruções de separa 2000, 3 ADLS e reportando o utilizador. Ainda informa o modo de chave intermitente. 2000, então, para a descida, autorizado o ILS, do Alfa Juliette 2. O Delta da presente 9360 pela sua esquerda, aeronave agora depois da TAM, aproximadamente 6 milhas do campo. 360, Delta. 3835, forma o tráfego à esquerda, tipo Papa Alpha T4, fazendo 360 aproximadamente 3 milhas do campo, não interfere com a sua aproximação. Presente Salvador, 120, decimal 80. Cuidado, que é a 90 décimo forte, conforme a rota. Do plano de voo pela UIS 42, autorizado nível final 160, a saída proposta a Momo com transição da TAP, decolando da 1.17 com curva esquerda, alocando 5073 transponde, logo após controle 120, decimal 8, cotejou o Papá Romeu Juliette da Papá. Papá Romeu Juliette da Papá, cotejamento correto, confirme para todos a bordo? Tá com 6 a bordo. Meia dúzia a bordo, confirma? Acima. Gente, Papa Romeu, Juliette de Papá, para acionamento de táxi, chame torre em 118, direção 95. Para o acionamento de táxi, chame 1895, muito obrigado, hein, bom dia. Paulo, tá 3155, pushback acionamento 105. Paulo Salvador, muito boa tarde, economia 20, livrou. Gol número 20, táxi de Alfa, pode ajudar, Juliette. Alfa, Juliette, economia 20. 21 na voz, pouso da mesma autorizada, aliar e manter, pistão no zero. Pouso da mesma de aliar e manter, aliar e manter, 21. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Vitor Kilo Delta. Delta. Tango Vitor, Índia de Leste, foi direto rotatória, descendo para 1.500 países. Cruzando 4 para 1.500, passou na nossa história, o Índia, Júlio. 3 libere, próxima, taxiway direita, taxiway eco, chama o solo, 211. Eco, 211, 3235. Falta Tango Vitor, aquilo delta, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado, não. 211, confirmando, 3235. Afirmo. Obrigado. 6321, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 9 nós. Tem decolagem, né, 6321. Gol 1620, à vista a rebozação, finalizando o pushback. A sua esquerda. Você mantém pistão no zero. Ali mantém, passarei 22, 31. Condições de ingresso com segurança. Autorizado táxi via Juliet para a posição 05. Juliet 05, ou 1620. Na 321, decolado os 35, chama o controle Salvador, frequência no 20.8. Controle 208, Oxenia 6321, boa noite, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Juliette, já papá, para o estacionamento. Papa Romeu Juliette, já papá, livre estacionamento, chama para o táxi. Reforçado acionado para o táxi do Juliette, já papá. Beleza, Clodel, passamos os 35, já liberando, o 45, a estação na frequência dele. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, com o localizador. Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, intenção de pouso 1017. Após externo, cancela e prossegue com base pela direita. Juliette Oscar, Juliette X-Ray, chama para o cancelamento. 1018. Saveto 2231, autorizada a decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 1019. 18.95, ajuste 1018. Colocando o voo de destaque, pistão no zero. Pátio Índia, quanto pode ver 9.5, 3.5. Cano 3835, à vista a Airbus da companhia à sua esquerda. Afirmativo. Cano 3835, após passagem da aeronave, autorizado o taxi via Juliet para a posição 01. Autorizado 01, 3835. Ground Ocean 6327, Ocean Service, 10-14. Ocean 6327, approve the startup and pushback, report ready for checking. Report ready to taxi, Ocean 6327. 2231, decolado 237, chama o controle 1.20.8. 208, passarei 2231. Bom dia, Oscar, Juliette X-Ray passando externo, deseja cancelar agora. Gente, Copa Tango Oscar, Juliette X-Ray, cancelado agora os 37 com o instrumento. Autorizado, base da 1.7 pela direita, reporte de base para final, baixar travado. Porta de base para final, baixar travado na 1.7, Oscar, Juliette X-Ray. Oscar, Juliette X-Ray, atenta a chuva no setor de pé na base pela direita da 1.7. Tá certo, o Oscar, Juliette X-Ray. Correção 3165, pode ser a ponte imediata. 3155 autorizado, aliás, manter pistão no zero. Manter no zero, 3155. Golf, Golf e Juliette. Eu acho que a Juliette tinha que ser rei, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 9 nós. Livre pouso no 7, Oscar, Juliette, aqui foi. Tá 3155, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 8 nós. Eu decolagem, em 155, obrigado. Golf, Golf e Juliette, aguarde para reboque. Ok, obrigado. Salvador, Juliette Jambapá, acionado, pronto, tá? Juliette Jambapá, Juliette Jambapá. Vitorino Juliette, ciente, direto da vitória, reporto com o visual com campo, Vitorino de Juliette. Bota mesmo. Qual é? 08, estamos sentindo boa. Gol 1966, prepara a saída da EL, aguarde para a coca. Da EL, nas suas coisas. Revolution 6327, direct to taxi. Shania 6327, confirm people on board, endurance and alternative. 125 persons on board, 2 hours endurance, and our alternate is Salvador, 6327. Roger, Shania 6327, confirm people on board, endurance please. 125 people on board. And endurance is 2 hours. 02 hours. Roger, Oceania 6327. Approve the taxi to holding point runway 10 via apron 1 and taxi India. On holding point for Salvador Tower on 118.95, altimeter setting 1018. Roger, clear taxi to holding point 2810 via apron 1 and taxiway India. When on holding point, we'll call tower 118-905, Ocean 6327. Autorizado alinhar e manter, pistão no 7. Alinhar e manter, então, autorizado, Juliette, minha papai. Na escuta. Golf, Juliette, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca. Autorizado reboque para posição 07. Reporte ao término. Ok, obrigado. Gente, eu estaciono na frequência livre. Gol 1966, copia. Pronto, 466. Gol 1966, autorizado para Serra Bravo, Kilo Golf, via Upazulu 10, após conforme rota, nível 370. Saída da EL, Leda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5161, frequência do controle Salvador, 120.80. Está autorizado, Campina Grande, nível 370, Pesuro 10 após nota do plano, da EL, Leda, Motiva, saída com curva direita da 10, 5161, transponda 208 ao controle, no 966 da Gol. Deu só. Gol 1966, considere pronto para nova cópia? Afirma, prossegue. Gol 1966, autorizado para Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, via Upazulu 10, após conforme rota, nível 370. Saída Puca, Jamo, Zipar. Após a clara de curva à esquerda, transponder 5161, frequência do controle Salvador 120.80. Corrigindo então, mudando a saída, Puca, Jamo, Zipar, com curva pela esquerda, autorizado Campina Grande 370, Upazulu 10, 5161, transponder 208, controle, gol no 966. Gol 966, correto, chame pronto para o feedback treinamento. Vai repassar. Vai, clear to line up, 8-1-0. And I'm in wind runway 10 Ocean 63%. O que eu fazer está o Vitorinho de Ajuli? Gente, eu corro 18.95. 18.95, Graton, bom dia. Aquele cordial boa tarde, o Papatango Vitorinho de Ajuli. Papatango Vitorinho de Juliette, né? Forte, para a Ceasa, o time está no 09. É, passará passando o Ceasa, 2018 ajustado. Papá Romeu Vitorinho de Juliette, decolado 244, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 1208, obrigado. Controle de Salvador, Papá Romeu Juliette, Índia Papá. Papá Romeu Juliette, Índia Papá. Contato radar na mensagem, saída Momo, transição da TAP. Eu mantenho 160 sem restrições. Gente, fazendo a saída móvel com transição na TAP, acendendo para 160 sem restrição, Juliette já papá. Polissan 3155, trazaria para hoje vender o lado ainda presente? 3155, aguarde. 3155. Xanema 321, controle. Prossiga para 321. Sempre Recife em 1260, alterna 1288. 260 288, China 6321, boa tarde. Houston, take off runway 10, wind 140 degrees, 10 left. Take off runway 10, 6327. Saída Coral, correção, saída DL. Autorizado direto Coral, subindo para o 220. Ok, now departure, clear climb to flight level 220, Ocean 6327. Já em remata, grande número mesmo. Gente, com a sensação de Uruguai, vai te falar em mais, gente, cara. Vamos para receptar a chegada MAN, voe direto a MAN, descendo para o 050. Direto a MAN 050, azul 27 na gama. Eu não sigo assim, como gentileza, centro Recife, em 125, decimal 1, no bom voo. 251, 355, boa. 32231, damos centro Recife, na frequência 1260, alterna em 1288. 260, 1288, passarei 2231. Direct Coral, Ocean 6327. Direct Salvador, é o Golf Golf Juliet. Golf Golf Juliet, prossiga. Só para avisar o término do reboque. Sim, Golf Golf Juliet. Ok, muito obrigado, boa tarde, feliz dia do espaço. Controle oficial, cruzamento com tráfego na posição de 1 hora, 2, 9 milhas, cruzando no momento 155, descida para o 050, com Alfa Tango 72. Alfa Tango 22, entregando o cinto, chamou a ter escuta. Salvador, Eco Delta Fox, para Paripe, proa da CEA, Guardiã Visual, quando eu acerto. Cinto, torre 18.95. 18.95. Agora em Salvador, Papa Tango, Eco Delta Fox. Eu informo o tráfego na posição de 11 horas e 25 milhas, rumo oeste, cruzando nível 120, em subida para 160. Ok, Cente, você vai estar de 9 Controle Salvador, é o Azul 2789, boa tarde. 2789, boa tarde. Quero minha inscrição chegada Bonf, desce e mantenha o 050. Identificamos na Bonf 050, sem restrição de velocidade? Negativa. Ok. Bom, Romeu Juliette, Índia Papá, chama senhora para o Recife, 125-45, bom voo. 12545 para o Juliette, Índia Papá, muito obrigado, bom serviço. Geraldo RMAO, Eco Delta Fox. Delta Fox, ciente, continua a aproximação, vai na autorização de pouso. Quer tempo para a grande concentração de Urubu na curta final da pista no 7. Ciente, já cruzamos com os 10 agora. Delta Fox autorizado, pouso pisto no 7, vento no 50 graus, 109. Ele pousou no 7, é Delta Fox. Romeu Lima, Juliette Alfa, senhora minha identificação, chegada bom, se desce e mantém o nível 050. Identificou, chegada bom, descendo até o 050, Passarido 2231, chama Recife na frequência 1260. 1260, passaria 3231. Ô, Juliette, quanto já começou a cabeceira da 17? Gente, foi 18.95. 18.95, graças. Juliette Antoine autorizado, sinal 97, após passar na IRMA, altímetro no 09. Juliette Antoine, concentração de urubus, aproximadamente na vertical da IRMA. É, pego. Station 6327, Cognitive Center 125.1, enable 13325. Again, 6327, please. 125.1, enable 13325. 125.1, enable 13325, 6327, have a good one. 2791, desça para 2000 para ir sem restrições ou ajuste 908. 2000, sem restrições, 2791, autoriza a dona então. Obrigado, dona. Obrigado. Juliette Serra Tango, autorizado pouso pistão no 7, vento 150 graus, 8 mais. Obrigado, pouso, Juliette Serra Tango. Voo 966, autorizado o feedback acionamento, chame para táxi. Vai chamar táxi, 966 da Gu. Podemos ver se é alto. Sim, mantém. Mantém. Romeu, Romeu, é com Victor. Confirme, fez uma DLA, temos o seu plano aqui para 1760. DLA para 1830. A DHZ trocando destino para a Serra Brava mais alta. Sim, será verificado aqui, aguarde para a foto. Aguardando. Então, Juliette, já estamos solo 57, compate. Autorizado, repórter de vai na pista, hoje vai estar dando. Papa Romeo, Romeo Echo Victor, confirme, Paddy, que se encontra? Na urna da aerostar. Está bem, está falado a 1-7, confirma? Tem uma chance. Pronto, cópia? Temos. Papa Romeo, Romeo Echo Victor, autorizado para Serra Bravo, Mike Alpha, via Ampezulu 4-1, após conforme rota. Nível 380. Saída Momo Cogbo Eslum. Após decolagem curva à esquerda, transponder 5050, frequência do controle Salvador 120 decimal 80. Após a pêndulo 4-1, após conforme sua. Transponder 5050, controle Salvador 120 decimal 80. Correto, Romeu Eco Victor, confirme pessoas a bordo. 08 Delta Romeo. Papa Romeo Romeo Victor, para acionamento de táxi, chame torre em 118-95. Para acionamento de táxi, chamar na torre 295. Solo 966 para o táxi, estamos com 120 a bordo, 4 horas, alternando Fortaleza. Voo 1966, autorizado táxi para a ponta de espera pistão 0 via táxi Índia, no ponto de espera Semi Torre em 118.95, ajuste 1018. Índia Alfa 1895 lá, obrigado, boa tarde. Azul 27 com nós. Ok, muito obrigado pela agilidade e cordialidade, Azul. Salvador, Azul 4462, para descer. Do 4462, contato radar estabelecido no limite da terminal, para descer para a chegada na área Buena Cruz de Mare, descendo para o nível 050. De Mare, desce 050, do 4462. Romeu Lima, Juliette Alfa, reduz a velocidade para 230 nós, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, cruzando 080, emitida para 2000. Uma Alfa, tamo 72. Estabilizado Azul 279 ONA. 279 ONA, ciente, torre 18.95. 18.95, obrigado, bom trabalho. O grau 7 longe. Ainda é colado no 0, gol no 966. São Romeu, Romeu, Romeu Lima, cena de inspeção, controle não recebe. 410, frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. Estão autorizando Guarulhos, nível 360, na Priscila 10, tá? É o Linda Mótima, Priscila 10, acertou bastante, acertou a chegada do Guarulhos. Primeira curva de frente, no 410, controle 208. Correto, aciona a M6355, chame pronto para acionamento do SPEC. Cruzado, descida para 070, Romeu Romeu Lima. Ó, trafou Salvador, bom nome 097, paciente Serra, autorização com fim. 1097, copia? Copia. Gol 1097, autorizado para aeroporto de Confins, via rota do plano, nível 360, saída Arbor, após Arbor, Elefa. Após decolar de curva direita, transponder 5411, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 80. 360 para Confins, decola na Arbor, curva direita, a transição Elefa, transponder 5411 e o controle é 08, gol no 097. Correto, gol no 097, chame para acionamento do SPEC. Vai chamar. Conta do Salvador, muito boa tarde. Gol no 966, cruza 1000 pés nas suas coisas. Bolo 966, contato radar, saída PUCA, nível 370. Mantendo PUCA 370, nível 966.